Uma boa noite a todos. Boa noite. Que prazer e privilégio estar com vocês. E a mensagem do sermão desta noite é assim: olhando para as crianças sob a luz da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versos 1 a 5. E o tema familiar e o tema da criança em si realmente é um tema negligenciado. É claro que essa mensagem tem um apelo especial aos pais que têm seus filhos crianças, mas também aos avós, também àqueles que, na sua família, todos nós temos as crianças, e eles são seres abençoados, maravilhosos, e que nos inspiram, e que nos ensinam muitas coisas, né? Então, o Evangelho de Mateus capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 5, diz assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. A pergunta sobre quem é o maior dentro de um grupo social, na família, no trabalho, na igreja, onde quer que seja, está contaminada por inúmeras questões de ambição, inúmeras questões competitivas nas quais a gente se mede uns com os outros, com os critérios, quem sabe, do dinheiro, do poder, da influência, da fama. E todas essas coisas, toda essa competição, toda essa ambição faz parte do nosso pecado. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos, e não há sentido de agir como se isso não fosse verdade. A gente não está aqui para brigar, para competir, para aparecermos ou sermos mais reconhecidos ou melhores do que qualquer outra pessoa. Nós devemos ficar felizes com o sucesso do outro, com a alegria do outro, com as bênçãos do outro, e jamais competir para saber quem é melhor, quem é maior, quem tem mais isso ou quem tem mais aquilo. Mas o fato é que, infelizmente, os discípulos estavam possuídos dessas dúvidas ambiciosas e competitivas, e por vezes nós caímos em erros semelhantes. Jesus responde a essa inquietação dentro do grupo dos discípulos de uma forma interessante, como Jesus sabe fazer. Não simplesmente com teoria, mas ele dá um exemplo vivo e prático e chama uma criança para o meio da discussão, para o meio da conversa. Possivelmente essa criança não estava entendendo a razão por que ela estava ali, como símbolo daquilo que os discípulos haveriam de se tornar. Algumas respostas de Jesus dessa forma são bastante vivas e bonitas, né? É como quando os discípulos de João Batista pede para eles, né? És tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Jesus não responde com teoria: sim, eu sou. Ele cura leprosos, coxos, ressuscita mortos, cura doenças, abençoa as pessoas, os cegos veem, os surdos ouvem. E aqui está a resposta. É uma resposta prática, real, do poder de Cristo, que identifica quem ele é: Deus que se fez homem. E esse Deus homem chama essa criança para o meio dessa discussão. Ele diz assim: criança, vem para cá. E ele diz que nós devemos nos converter a ponto de nos tornarmos como crianças. Eu particularmente penso que as pessoas são incomparáveis. Vamos pensar que existam crianças muito obedientes e outras não tão obedientes. A gente não deve comparar uma com a outra. Cada qual deve procurar em que pontos é desobediente para melhorar e em que pontos é obediente para crescer. Eu não acho muito interessante essa comparação entre pessoas. Pessoas são diferentes. Então eu gostaria que você se comparasse, não com crianças, mas com você mesmo quando você era criança. Você era mais feliz quando você era criança? Você era mais simples quando você era criança? Você era mais confiante quando você era criança? Você era mais disposto, mais ativo, mais inocente? Então, se as respostas forem sim, você deve almejar voltar a ser assim: mais feliz, mais simples, mais confiantes, mais dispostos, mais ativos e mais inocentes. Por contraste também, as coisas negativas Quem sabe se a gente se tornasse como nós éramos quando crianças, nós seríamos menos complicados. Também nós seríamos menos acostumados com o pecado, a ponto do brilho dos nossos olhos já ter nos abandonado. Talvez também nós seríamos menos maldosos, em vários sentidos. É assim que, diante dessa perspectiva do adulto que cresce e que infelizmente amadurece em pecado, nós devemos nos humilhar diante de Deus e perceber nos humildes meninos e meninas a presença de Jesus Cristo em pessoa. Fantástico! Essas são perspectivas que o texto de Mateus traz para a gente de forma viva, de forma bonita, de forma maravilhosa. Agora, compreender o mundo infantil para se identificar com ele é uma tarefa trabalhosa para quem supostamente já cresceu. O mundo infantil tem as suas próprias regras, a imaginação, a criatividade, a curiosidade, a vivacidade, são coisas que a gente perde com o tempo, com a saúde, com a idade, etc. e tal, e a gente adentrar de novo nesse mundo para perceber as belezas da infância não é muito fácil para quem já não é mais criança. E por isso que nós precisamos nos deter nesse ponto específico. Então vamos passear um pouquinho pela palavra de Deus, atrás de textos que possam nos mover a compreender esse assunto. Eu fiz uma pesquisa na tradução em português de João Ferreira de Almeida, segunda edição, revista atualizada, e eu descobri que a palavra criança acontece 100 vezes no texto de João Ferreira de Almeida. Em português, na Bíblia mais comum que nós usamos, 100 vezes, uma centena, cravado, acontece ali a palavra criança. Com certeza nós não temos tempo para nos determos em cada um desses textos, e eu encontrei uma outra informação interessante também. Se nós fôssemos estender a palavra criança ao conceito de filho, filhos, filhas e filhas, as ocorrências passariam de 4.700. Então você percebe que quando a gente fala de criança, de filho, de filha, nós estamos diante de um amplo universo de referências a partir da palavra de Deus. A primeira ocorrência da palavra criança está em Gênesis 47, vamos abrir lá, versos 23 e 24. O contexto desta história faz parte daquelas estratégias de José para alimentar o povo na fome que se abateu sobre o Egito. E o texto de Moisés nos diz assim, a partir do verso 23 de Gênesis 47, "Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tens semente, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as quatro partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças." É bonito a simplicidade, a singeleza com o qual as crianças se alimentam, não só diante das guloseimas, mas diante do alimento que sustenta a vida. A postura da criança para com o alimento é alegre, é gostosa, é bonita. E isso também, e essa questão de alimentar as crianças nos conduz ao pensamento da dependência que o ser humano tem enquanto criança. Nós sabemos que o bebê humano é possivelmente, dentro do reino que nós poderíamos chamar animal, o ser que mais depende dos seus pais por maior quantidade de tempo. O bebê da girafa, ou do leão, ou do golfinho, ou da baleia, ou dos passarinhos, todos eles, em quantidade relativamente menor de tempo, já precisam se virar sozinhos. Já tem que se tornar adultos, vamos pensar assim. Mas o bebê humano, ele é mais frágil. Agora, com o seu amadurecimento e crescimento, ele se torna mais forte. Forte não pelos músculos, ou garras, ou dentes, ou força bruta, mas ele é mais forte pela simples inteligência. Agora, a força humana não tira do homem a fragilidade. A criança é dependente, ela se machuca facilmente, e tudo que ela vivencia enquanto criança vai acompanhá-la para o resto da vida, até mesmo se ela se tornar muito idosa. Então ela é um ser que, se você machucar a criança lá atrás, ela vai trazer consequências disso durante os 80, 90, 100, 120 anos que ela viver neste mundo. De uma forma paradoxal, a criança é forte e frágil. A criança é forte para resistir inúmeras doenças e inúmeros acidentes. Quantos testemunhos nós já vimos de carros que se batem, a criança voa pela janela e não morre, não se machuca gravemente? Claro que aí está a providência de Deus, a mão de Deus, mas é um ser humano forte. Claro que, por outro lado, ela é fraca para carregar marcas emocionais de tudo o que acontece ao seu redor, dentro de um coração humano. A criança vem ao mundo como fruto do amor, um amor que, nesse caso, inclui a dimensão sexual. Seus pais a amam instintivamente. A protegem, dão alimento, se esforçam por prover proteção, cuidado, carinho, amor, sustento e tudo mais. Vamos passar um pouquinho para frente do Antigo Testamento, Números 32. Aqui também nós temos a história da tribo de Ruben e da tribo de Gad. Essas duas tribos, elas decidiram morar aquém do Jordão. E ali o povo de Israel se reuniu e falou assim: mas não, se vocês não passarem do Rio Jordão, Deus não vai estar com vocês. Lembra do povo que foi infiel, que não quis entrar na terra? Eles disseram assim: não, nós vamos com vocês para a guerra além do Jordão, mas nós vamos morar desta outra parte. Eles não estavam com medo, eles simplesmente estavam querendo morar naquela parte. E assim, a Bíblia diz algo interessante dentro desse contexto. Então, Números 32, o verso 16 e 17, diz assim: então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais para nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. O perigo da violência, seja ela em que dimensão for, sempre foi um perigo real dentro da experiência humana. E obviamente que quando nós somos criança, nós somos muito mais suscetíveis a não conseguirmos nos defender das violências. Esses homens aqui, compreendendo a realidade, edificam cidades para que as suas crianças fiquem seguras do povo da terra, e aí que possam então sair para a guerra. Claro que possivelmente o conceito de criança ali pudesse envolver pessoas ali até 12, 13, 14 anos, que já poderiam cuidar mais dos mais pequenininhos. Possivelmente também mulheres ficaram nesse lugar, alguns homens para cuidar também. Não se deixava as crianças desamparadas. Elas precisavam comer, elas precisavam sobreviver até a volta deles. Então todo esse processo, toda essa engenharia, toda essa logística foi feita para proteger as crianças. Obviamente que a gente pode se inspirar nesse exemplo e fazer o máximo que a gente puder para prover às nossas crianças a proteção, o sustento e tudo que elas precisam. Bom, a criança, desde muito cedo, ela começa a imprimir uma marca pessoal nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas escolhas. É assim que a Bíblia diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbios 20, verso 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas escolhas, pelo que faz, pelo que fala, pelo brinquedo que escolhe, pela quantidade de tempo que passa fazendo isso ou aquilo. E ela se mostra se ela é pura e reta ou não. E nem sempre a resposta é tão pura e tão correta. A partir do pecado de Adão, toda criança é concebida em pecado. Salmo 51, verso 5. E transgride a lei de Deus desde o ventre. Isaías 48, 8. Mas se abundou o pecado na vida de uma criança, saiba, superabundou a graça de Deus. Sim, as crianças são machucadas pelo pecado, carregam pecado, mas onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Romanos 5, verso 20. Portanto, conquanto toda criança seja sujeita ao pecado e consequentemente à morte, Romanos 6, 23, já podemos vislumbrar a subversão do reino da morte através da promessa profética. E a Bíblia diz assim: e não haverá criança para viver poucos dias, e nem velho que não cumpra os seus. Isaías 65, verso 20. E já não haverá mais criança para viver poucos dias. Deus destruirá a sua inimiga, a morte. Esta é a promessa que Ele faz em direção a todas as crianças, aquelas que tiveram a oportunidade de crescer ou não. Deus ressuscitará, Deus destruirá a morte, porque nesta realidade está o seu poder e a sua glória, porque Ele é Deus, Ele é a vida, e ele trará em sua companhia aos que dormem. A criança não vive e não pode viver sozinha, ela necessita de educação e haja trabalho. Educar uma criança deve dar muito trabalho, eu digo isso porque eu nunca eduquei nenhuma, mas eu contemplo que deve ser muito difícil, que deve ser algo assim que exige de nós muito amor, muita atenção, muito cuidado, muito carinho, e mesmo a gente tendo muito, tudo isso, falhamos na educação das crianças. É assim, porém, que a Bíblia nos anima a educar a criança com a perspectiva de que essa educação vai ter bons resultados. Então é como a Bíblia diz, educa a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Agora, eu gostaria de vos dizer, como criança ou como filho, que um dos maiores erros dos pais nesse ponto é não entender o fato que as crianças não sabem quem eles são de forma perfeita e automática. Deixe-me esclarecer o que eu estou dizendo. Ninguém sabe o que vai no coração de um outro ser humano, e as crianças não são exceção. Então, pensa num exemplo. Você ama muito o seu filho, criança, os seus filhos? Você pode amá-lo intensamente, profundamente, você poderia dar a vida pelo seu filho, mas ele não percebe isso se você não transformar isso em atitudes concretas. Não basta você ter sentimento de amor no teu coração, você precisa ter o quê? Atitude de amor, que envolve a forma como você cuida, educa, disciplina, tudo que você faz para a criança, que faça com amor, que faça com carinho, que faça com cuidado, que faça com firmeza, a firmeza do amor. É assim que nós precisamos entender que a criança não entende automaticamente que nós a amamos, porque é a gente que compra a compra do mês, porque é a gente que compra os brinquedos e as roupas, e é a gente que paga a conta de luz para ela ter um banho quente. A criança não faz parte do mundo do adulto, ela não entende essas coisas. Não é automático para ela que porque ela tem comida e banho quente, roupa e brinquedo, isso significa que você trabalha duro para dar isso para ela. Então brinca junto com ela, não basta dar brinquedo. Ela não vai entender automaticamente que você se importa com ela, que você é companheira dela, se você não estiver com ela, se você simplesmente prover para que ela fique no mundo dela, longe de você. Esse é um dos erros que os pais cometem, e depois acabam pagando um preço caro por esse erro. Claro que eu estou dizendo da perspectiva de quem não tem filho, e quem sabe para mim isso tudo parece ser muito simples, mas a gente sabe que não é. Mas o fato é, nós precisamos cuidar, ter carinho, nossas palavras, atitudes de amor são insubstituíveis para as nossas crianças. Da mesma forma, existem ideais de honestidade, de pureza, de fidelidade, de espiritualidade, de conhecimento bíblico, de generosidade, de altruísmo. Mas essas coisas não passam para a criança por osmose. Não é porque nós estamos vivendo a atmosfera do cristianismo, do louvor, da fé e da oração, que automaticamente as crianças da casa vão viver o mesmo processo. Elas precisam ser ensinadas. Tanto é que muitas vezes pais organizados têm filhos o quê? Desorganizados, eles não são iguais. E se você é um pai organizado e quer ter um filho organizado, desça ao nível dele, ensine devagar, ensine passo por passo, aprenda com ele, faça junto com ele, e se você o educar desde criança, quando for velho, ele não se desviará dele. Portanto, existe uma palavra de ordem, disciplina. É assim que a Bíblia diz, não retires da criança a disciplina. Provérbios 23, verso 13. Agora, claro, tome cuidado. Disciplina, como muitos outros conceitos, pode ser um conceito corrompido pelo pecado, como sujeição, como submissão. Muitas vezes também são conceitos mal entendidos no mundo de pecado. Por isso que eu trouxe para vocês uma citação de Ellen White no livro Orientação da Criança, página 39. Ela diz o seguinte: pode a criança ser tão disciplinada que, como o animal, não tenha vontade própria, perdendo sua individualidade na do mestre. Tal ensino é insensato e desastroso em seus efeitos. Quem sabe se você se esforçar, você consiga fazer com que a criança faça tudo o que você quer. Quem sabe através da chantagem, da mentira, da violência, da coerção, a ponto de fazer tudo o que você quer. Mas se ela perder a sua individualidade, a sua capacidade de escolha, essas consequências serão desastrosas para a vida de um adulto. Isso é muito importante. Disciplina é essencial para formar a identidade da criança, mas não deve ser um instrumento para destruir essa identidade. Devemos lembrar também que a imaturidade é normal nas crianças, e nós não devemos tentar torná-las pequenos cientistas, pequenos teólogos, pequenas donas de casa, pequenos economistas, pequenos sexólogos, pequenos ambientalistas. Cada coisa tem o seu tempo, tem a sua hora. Criança é naturalmente imatura, gosta de brincar, gosta de ficar despreocupada. E que seja assim, conforme a idade adequada na qual ela está. Não precisamos tornar as crianças pequenos adultos. Ainda que nós podemos ser reprovados, se nós já deveríamos ser mestres e ainda somos crianças. Hebreus 5, versos 12 e 13. Bom, Jesus recebeu as crianças, Ele se importou, se interessou e trabalhou por elas, e nós devemos seguir o seu exemplo. A vivacidade, a curiosidade, a alegria, a inocência e a confiança infantis são lições preciosas que só vão aprender aqueles que se matricularem na escola, onde os pequeninos é que são os professores. As crianças carregam tudo isso de forma natural, espontânea, bonita, e nós devemos nos sentar e aprender nessa escola. Essas são lições preciosas, e se alguém deseja crescer nesse sentido, se lembre do Evangelho de Mateus. Lembra o que Jesus falou? Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos, e disse que se nós quiséssemos sermos o maior, ou os maiores no reino dos céus, compreendendo que, essa é um desejo, que esse é um desejo natural ser humano, conquistar, ser o melhor, etc., que se humilhe, que se torne como uma criança, e o meu desejo é que a graça de Deus seja com todas as crianças a quem você ama, e o meu desejo também é que você ame todas as crianças, e o meu desejo também é que nós nos tornemos como crianças nas mãos de Deus. Vamos orar? Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama a sermos como crianças, e nós te pedimos perdão por todas as vezes que nos afastamos da inocência, da alegria, da curiosidade, da vivacidade delas, Pai. Que o Senhor nos perdoe e transforme a cada dia e nos ensine a te amar e a amarmos todas as pessoas, Pai. Abençoa as crianças de forma especial, são elas que vão pregar a tua palavra, possivelmente, que estão pregando a tua palavra, que estão crendo, que estão te aceitando, e que o Senhor abençoe as crianças como um instrumento de salvação na vida de seus pais também. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, os nossos familiares, e assim que a tua honra e que a tua glória se cumpram na nossa vida para a nossa salvação, pela graça de Jesus Cristo e em nome dele. Amém.